rapaziada. É o seguinte: concentrar. Cadê o William? Tá ali embaixo? Tá lá embaixo. Firmeza. Pensamento positivo na parada, mano. Acabou. Concentrar o nome lá em cima que vai dar tudo certo. É a gente agora, hein, mano. Nossa vez. Vamos lá. Bora, tá lotado, velho. Mano do céu, não dá nem pra andar. Isso é show de rap. Olha aquela comédia ali. Aí, agora já era, daqui pra frente, hein? Atacar, um, dois. Senhoras e senhores. Com vocês, vamos aí, mano. Acabou.